Sejam todos bem-vindos a essa série de pregações produzidas pelo Ministério Vem Senhor Jesus, dirigido pelo pastor Ezequiel Gomes. Nessa série de mensagens, você terá acesso a 8 sermões que se conectam uns aos outros em uma cadeia de pensamento bíblico coerente e que devem ser estudados em conjunto e consecutivamente para que o seu conteúdo seja plenamente compreendido de forma satisfatória. Em todas as mensagens serão feitos apelos para que você responda a eles conforme a sua experiência espiritual através do e-mail vemsenhorjesus@outlook.com.br. Lembre-se que Outlook se escreve O-U-T-L-O-O-K. Ouça cada pregação, responda pessoalmente os apelos de cada mensagem através do e-mail. Envie também o link de download do arquivo de áudio ou vídeo por e-mail ou pelas redes sociais para os seus familiares e amigos que precisam ouvir essas mensagens da Palavra de Deus. Anime-os pessoalmente a ouvir as mensagens, responder os apelos e a divulgarem-nas para outros, de forma a criarmos um grande grupo de pessoas estudando a Bíblia e tomando decisões sérias em favor de sua preciosa mensagem. Fique agora com o pastor Ezequiel Gomes. Boa noite a todos. Boa noite. Que prazer estar aqui com vocês. Queridos, a mensagem desta noite tem por título o seguinte: O Senhor do Sábado. Nós estamos fazendo uma semana estudando sobre o sábado na Bíblia. E quando a gente estuda sobre o sábado, a gente lembra de um dos 10 mandamentos. Êxodo 20, a partir do verso 8, começa assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E hoje eu quero enfatizar esse aspecto. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sábado não é do adventista, o sábado não é do pastor Ezequiel, o sábado não é do judeu, o sábado é do Senhor teu Deus, único Deus. Só existe um Deus que merece esse nome. E Ele criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, e desde então separou o sábado para a comunhão especial do ser humano com Ele. Não quer dizer que a gente tem comunhão com Deus só no sábado. Nós devemos ter comunhão com Deus todos os dias, mas no sábado de forma ainda mais intensa, ainda mais profunda, descansando das rotinas da idolatria do dinheiro, do prazer, dos nossos próprios interesses. É quando Deus nos chama para o descanso solene, espiritual, confiantes na sua graça, no seu amor e na sua palavra. Agora, abre a sua Bíblia, Mateus 12, verso 8. E aqueles que vieram durante a semana, especialmente no domingo, sabem que Mateus 12 é a primeira menção do Novo Testamento ao mandamento do sábado. E no verso 8, nós temos Jesus Cristo falando algo sobre a sua identidade. E a palavra de Deus diz assim, Jesus falando: Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Você encontra passagens semelhantes em todos os evangelhos sinóticos. Marcos 2:28, ele diz assim: De sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Lucas 6, verso 5, a mesma realidade está contida nos 3 evangelhos diferentes. E Lucas 6, verso 5 diz assim: E acrescentou-lhes: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Para mostrar uma coisa para vocês, os evangelhos foram escritos com propósitos específicos. Marcos escreve para sua audiência, em especial pagãos, romanos. Mateus escreve para uma audiência mais judaica. Mateus cita muito o Antigo Testamento, dizendo: olha, Jesus cumpre a profecia de Zacarias, de Jeremias, de Isaías, etc. Quando ele entra em Jerusalém montado no jumentinho, quando acontece isso, quando acontece aquilo, porque Mateus escreve para judeu, Lucas escreve mais para uma audiência universal, Lucas é o que mais cita milagres com mulheres. As mulheres eram excluídas naquela época. E Lucas cita Jesus no meio das mulheres, fazendo milagres por elas e etc. E em todos os três evangelhos se diz que Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Isso é profundamente importante. Sabe por quê? Porque isso é uma declaração de divindade. Abra sua Bíblia, Isaías 42, verso 8. Aqueles que têm vindo durante a semana sabem que o pastor Ezequiel gosta da Bíblia, né? A gente lê por média aí mais de 10 textos da Bíblia, e é muito bom que seja assim, porque sabemos que é a palavra de Deus falando, e não simplesmente o homem falando as suas próprias ideias. Isaías 42, verso 8, a Bíblia diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outros, nem a minha honra às imagens de escultura. Eu quero enfatizar dentro desse texto, não é questão de imagem de escultura, a questão é a seguinte: Deus é Senhor, Ele é Criador, e Ele não divide a sua glória e a sua honra com mais ninguém. Porque ninguém merece ser louvado a não ser Deus. Ninguém merece ser adorado a não ser Deus. Ninguém merece ser obedecido a não ser Deus, em sentido absoluto. Deus acima de tudo. Isso significa algo muito importante. Nós lemos no mandamento do sábado que o sétimo dia é o sábado de quem? É o sábado do Senhor, teu Deus. Quando Jesus Cristo atribui isso a si mesmo, o que ele está dizendo? Eu sou o Deus que criei o mundo em 6 dias e descansei no sétimo. O Todo-Poderoso. Podia ter criado o mundo em 10 dias e descansado no 11º? Podia. Podia ter criado o mundo em 1 dia e descansado no 2º? Podia. Podia não ter descansado dia nenhum, podia ter descansado todos os dias. Pode fazer o que quiser, é Deus, Todo-Poderoso. E Ele cria o mundo em 6 dias e descansa o 7º e faz o sábado. Ele tem um propósito. E Ele fala para a gente seguir o exemplo dEle. Guarde o dia de sábado. Que você tenha na tua rotina a mesma rotina que Deus teve. Trabalhe 6 dias e descanse no 7º. Agora, o Evangelho de João, ele não traz a declaração de que Jesus é o Senhor do sábado. Isso é interessante. Mas quer dizer que Jesus Cristo é menos Deus no Evangelho de João? Abre a sua Bíblia, João capítulo 1. João capítulo 1, verso 1, dos textos mais importantes da Bíblia. Depois nós vamos ler alguns outros textos dentro do Evangelho de João, para que a gente estabeleça a identidade de Jesus Cristo de forma clara, inequívoca, para que ninguém duvide de quem Ele é. E olha quanto é importante entender quem esse homem é. E a Bíblia diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E olha o verso 14 desse capítulo 1: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando a gente diz para as pessoas, Jesus te ama, o mundo ateu, o mundo anticristão, etc., zomba disso. Ah, Jesus te ama? Como se fosse dizer assim, Iemanjá te ama, Papai Noel te ama, Saci Pererê te ama. O mundo que não crê na Bíblia pensa nessa ideia do Jesus te ama dessa mesma forma. Mas olha a dimensão radical do texto. Mesmo que as pessoas não creiam na Bíblia, pare para pensar. Se a mensagem bíblica é verdade, aquele homem simples, que viveu há 2000 anos atrás, tem uma identidade radical. Deus se fez homem. E a Bíblia vai trazer várias confirmações dessa ideia. João 5, verso 23, bem pertinho aí de João 1. E Jesus está aqui discutindo a questão ali da sua missão, do trabalho pelo qual o Pai o enviou, e o verso 23 diz assim: a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Lembra que Deus não divide a sua glória com ninguém, mas com o Filho Ele divide. Unidade entre os membros da divindade. Lembra que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Uma relação eterna entre Pai e Filho. Interessantíssimo. E se Ele não fosse Deus, nós poderíamos honrá-Lo como a gente honra o Pai? De forma nenhuma. Nós só podemos honrar o Filho de Deus do mesmo modo porque honramos a Deus, porque Ele é igual ao Pai. João 8, verso 23. Bem pertinho aí de João 5 também. E a Bíblia diz assim: e prosseguiu Jesus dizendo: vós sois aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu disse que vocês morrerão nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. A única esperança para a humanidade que peca é o Deus que perdoa o pecado. E como é que Deus perdoa o pecado? Não é passando a mão na cabeça do pecador. Porque o salário do pecado é a morte. Ele exige a morte. E Deus vem em pessoa para morrer. Quando Jesus vai se entregar para morrer na cruz, Ele diz assim: o que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi para essa hora que eu vim. Depois o livro de Atos vai dizer que nós matamos o autor da vida. Atos capítulo 3, verso 15. João 10, verso 30. Bem pertinho aí de João 8. Jesus falando: eu e o Pai somos um. Olha a identidade desse homem. João 14, versos 8 e 9. Jesus estava fazendo o discurso de despedida e Filipe decide fazer uma pergunta para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Como os dizes tu, mostra-nos o Pai. Se nós formos levar a mensagem da Bíblia a sério, Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Agora, Deus é algo maior do que o universo. Quem sabe Deus poderia olhar para o universo e ver um negocinho desse tamanho, assim, ó, milímetro. Deus é maior do que tudo, imagina, pessoa de Deus. 1 Reis 8:27, a Bíblia diz assim: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Tem tamanho esse Deus? Claro que a natureza de Deus é distinta da nossa natureza ou da natureza da matéria, do universo, etc. Deus é espírito. E importa que aqueles que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade. Mas olha o texto de Salomão: nem o céu do céu do céu do céu podem conter a Deus. Ele é maior do que tudo. Quanto menos um prédio, uma casa. Diante disso, abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Como é que Deus vem para o mundo? Versos 5 a 11, texto importantíssimo de Paulo. Muito esclarecedor para a gente entender a pessoa de Jesus Cristo, o Senhor do sábado. Filipenses 2, a partir do verso 5. Na minha tradução, a Bíblia diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma relação maravilhosa entre o Pai e o Filho. E o Filho, sendo igual a Deus, ele estava com Deus e ele era Deus, se esvazia de si mesmo. Exatamente o oposto do que Satanás queria fazer. A Bíblia diz que Satanás dizia assim: eu subirei ao céu, acima das mais altas estrelas exaltarei o meu trono. Seu espírito do diabo, Deus merecendo sentar no trono, esvazia-se de si mesmo. Não é interessante isso? É o espírito oposto, exatamente oposto. Jesus é Deus que se esvaziou de si mesmo a fim de se tornar um homem mortal, com dois objetivos: vindicar a lei de Deus e redimir a humanidade da culpa e das consequências do pecado. É ruim obedecer à lei de Deus? Muitas pessoas diriam que sim. Através de um simples mandamento, não cometerás adultério, a Bíblia regulamenta a sexualidade humana, que é algo que a gente não goste que alguém controle a gente. O mundo homossexual, o mundo das baladas, o mundo do sexo livre, o mundo da pornografia, o mundo do sexo, ele é desmascarado como um mundo onde existe pecado por um simples mandamento de Deus: não cometa adultério. E aí todo o princípio, fornicação, prostituição, etc. Tudo está incluído num princípio, porque a vontade de Deus é fidelidade sexual. E muitas pessoas dizem: ai, que lei chata, que lei horrível, não queremos obedecer essa lei, não. E Jesus Cristo vem demonstrar o caráter das pessoas que deveriam guardar a lei de Deus. E agora Jesus Cristo está morrendo, sendo torturado, e o que que ele fala? Pai, perdoa esses homens, porque não sabem o que fazem. Olha o caráter desse homem. Ele não está buscando o prazer acima de tudo, a vontade dele. Ele é um caráter perfeito. Guardou a lei de Deus. Inclusive, foi o único. Todos os outros pecaram. Além disso, Jesus não vem só mostrar quanto a lei de Deus é boa, quanto é bom guardar a lei. Ele vem redimir quem não guardou a lei de Deus. Todos os mentirosos, corruptos, assassinos, adúlteros, ladrões, sei lá mais o quê. Todo ser humano que já pecou na face da terra, Jesus Cristo veio redimir na cruz do Calvário. E ele carrega sobre si os pecados que ele nunca teve. Esse é o caráter do Senhor do Sábado. Esse texto de Filipenses, ele conduz a gente numa discussão bem complicada. Jesus, ele não deixou de ser Deus ao encarnar, mas ele se colocou numa relação de submissão e fé para com o Pai, rejeitando usar as prerrogativas da sua divindade em benefício próprio, ou contra o plano da salvação estabelecido pelo Pai. Quando Jesus, ele é confrontado com o diabo no deserto, o diabo diz para ele assim: você pode transformar pedras em pães, você tem poder. Ele diz: não, eu não faço isso, nem só de pão vive o homem, porque Deus vai cuidar de mim na hora que ele decidir que ele vai cuidar. Ele não vai me abandonar, ele não me abandonou aqui. Jesus não cai na tentação de fazer ele por ele. Ele vence o diabo. Além disso, Jesus se esvaziou de si mesmo no sentido de não saber, por exemplo, o dia da sua volta. Ele disse: nem o Filho, nem os anjos, ninguém sabe. O dia da volta é só o Pai que sabe. Isso não quer dizer que Jesus deixou de ser Deus. Quer dizer que ele não usou a sua divindade contra o plano estabelecido pelo Pai. Não nos faria nenhum bem saber quando Jesus ia voltar. Se nós soubéssemos que Jesus ia voltar no ano 3000, você ia viver de que jeito? Não importa, isso não interessa. Jesus está às portas. Essa sempre é a mensagem da Bíblia. Porque é verdade. Você morre, você vai encontrar com ele, diante do tribunal dele. Se no tempo do mundo vai demorar 1000, 2000, 3000, não interessa. Não interessa que ele está às portas. E agora me diz, o que é 3000 anos diante da eternidade? Nada. É um segundo, menos do que um segundo. Então Jesus, ele não sabe o dia da sua volta no sentido de se esvaziar, não de que ele deixou de ser Deus. O que mais? Vamos pensar um pouquinho na singularidade do Senhor do Sábado, na sua humanidade. Chega pertinho de vocês aqui. A Bíblia diz, Salmo de Davi: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, verso 5. Olha até onde o pecado afetou a gente. Desde o ventre materno. Isaías 48, 8 diz assim: eras chamado de transgressor desde o ventre materno. O pecado é algo da natureza humana. Está em nós. Mas Jesus Cristo, Ele não veio ser pecador, ele veio ser o salvador dos pecadores. É diferente. E quando a Bíblia fala do nascimento de Jesus, a Bíblia diz, porque o que nela Maria foi gerado pelo Espírito Santo. Enquanto nós nascemos em pecado, ele nasce santo. E a Bíblia diz, e porás nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, verso 20 e 21. Jesus é humano? Sim. Ele é humano como nós? Não. E por que não? Porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Todos sem exceção. Mas pastor, eu nunca matei nem nunca roubei. Parabéns, continue assim. Tá? Muito bom. Nunca matou, nunca roubou. Você já sentiu inveja? Já sentiu raiva de alguém? Já sentiu mágoa? Já ficou irritado? Já brigou com seu pai, com a sua mãe? Já brigou com seu filho? Já contou alguma mentirinha, assim, bem pequenininha? Não interessa se você não roubou ou não matou. Quem vai dizer que não tem pecado, irmãos? Eu não vou. Inclusive, eu acho que o pastor aqui hoje, o pastor Ezequiel, veja só, é o mais pecador aqui essa noite. Todos nós, irmãos, somos pecadores. Ninguém vai posar de santo. Agora, olha o que a Bíblia fala de Jesus. Foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Mas o quê? Sem pecado. Hebreus 4, verso 15. 1 João 3, verso 5. Nele não existe pecado. Tudo isso que existe na gente como mal, as coisas que infelizmente manifestam no nosso caráter, no nosso coração e na nossa vida, em Jesus não existe. Nunca existiu, nem nunca vai existir. Esse é o Senhor do sábado, Jesus Cristo. Agora, a gente fala do pecado, e vamos estabelecer então o que é o pecado. Na Bíblia, o pecado é definido como transgressão da lei de Deus. 1 João 3, 4. Deus falou para não mentir. Qualquer mentirinha, mesmo que seja pequena, é pecado. Deus falou para não adulterar. Qualquer desvio sexual de infidelidade vai ser pecado. Deus falou para não roubar. Qualquer desonestidade é pecado. Esses são os princípios por detrás dos mandamentos que vão revelar o que é o pecado. Agora, o pecado acontece tanto em sentido exterior do comportamento, é quando eu roubo, roubei o DVD, pronto, sou pecador. Agora, ele vai acontecer também quando eu fico com vontade de roubar esse DVD, mas eu só não faço, né? Ai, que vontade. É uma coisa do coração, da mente. Mesmo que eu não faça, se aquilo passou pela minha mente, eu fiquei com vontade de roubar aquele DVD, eu sou um pecador. Olha como é séria a lei de Deus. A lei de Deus não é só para todo mundo viver assim, sem roubar e sem matar e cheio de maldade no coração. Não. Deus vê o coração. Além disso, é importante que vocês saibam uma coisa. O termo pecado, ele designa a mais deliberada transgressão dos mandamentos como a menor falta de amor perfeito em qualquer momento. Romanos 13, 10. A Bíblia diz que a transgressão da lei é o pecado. Mas o cumprimento da lei é o amor. É o que a Bíblia diz, Romanos 13, 10. Anote aí e depois leia na sua Bíblia. Significa o seguinte, pecado é aquela transgressão, assim, sabe, daquela pessoa mundana que mata o outro por causa de R$5? Um absurdo, assim, o cara mata a mãe para roubar R$5 dela para comprar crack. Você imagina o que é isso? O cúmulo do absurdo, da transgressão. Isso é pecado. Mas o pecado também é quando eu fico triste, bravo com a minha mãe, deixo de amá-la com amor perfeito. Não é só eu lá matar ela. A Bíblia diz que o amor não se ressente do mal. Eu estou ressentido com a minha mãe, estou magoado com ela, não quero perdoar ela, os erros dela, os defeitos dela. Pecado meu. Então vocês entendem como que o pecado é uma coisa complicada? Ele é uma coisa assim enorme de transgressão, mas ele pode ser uma coisa pequenininha. Um princípio de falta de amor, de falta de fé ou de transgressão, mesmo que não ocorra no comportamento. Ok, então vamos fazer algumas conclusões parciais diante disso e vamos continuar. As nossas conclusões diante disso que a gente leu na Bíblia são as seguintes. Jesus é Deus, ele é Deus que se fez homem, ele nunca pecou, ou seja, ele nunca transgrediu a lei do seu Pai, e ele viveu e morreu para nos livrar do pecado e não da lei. Lembra que a gente leu o texto de Mateus? E a profecia dizia assim, coloque nele o nome de Jesus, porque ele vai livrar o seu povo dos pecados. Jesus não vem livrar a gente da lei, ele vem livrar do pecado. Então, por exemplo, assim, ó, Jesus ele morre por mim para me perdoar a mentira. Eu transgredi a lei de Deus, eu menti. Então ele morre para me perdoar essa mentira. Mas ele não morre para me permitir ser um mentiroso. Entendem a diferença? Ele morre para perdoar a minha mentira. Mas não é assim, agora você pode mentir à vontade, porque eu morri por você. Não é isso. Ele me perdoa, mas no ato de me perdoar a mentira, o que ele quer que eu faça? Que eu abandone a mentira e fale a verdade. Eu estou usando o exemplo da mentira, poderia usar o exemplo do sábado. Ele morre para me perdoar a transgressão do sábado, não para que eu continue transgredindo o sábado, mas para que eu pare de transgredir, que eu seja fiel na guarda do sábado. Essa é a conclusão parcial. Pode passar. Agora vamos parar para pensar. Diante de tudo que a gente conversou até aqui, imaginem um ser humano sem pecado. O pecado nos machuca. Ele debilita as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Todos nós carregamos marcas de pecado. Fica nervoso, fica bravo, fica ansioso, fica chateado, fica triste. Toda essa carga de pecado que a gente tem causa muitos impactos na nossa mente, no nosso coração e nos nossos relacionamentos. Tentem imaginar uma pessoa que não tem essa carga. Imaginem o quanto ela é feliz. Você não tem pecado, você não tem culpa, você não tem mal. Nós nem conseguimos imaginar a felicidade desse homem, Jesus Cristo. Pensa um pouquinho nas crianças. As crianças são pecadoras. Jesus era uma criança sem pecado, mas as crianças são pecadoras. Mas mesmo assim, elas são felizes. Jesus era uma criança feliz, mais feliz ainda. Uma pessoa maravilhosa, imaginem. Jesus era uma pessoa que tinha paz perfeita com Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus, a Bíblia diz, Isaías 59:2. Mas Jesus não tinha essa separação com Deus. Era comunhão direta, paz perfeita, comunhão perfeita. Agora imagina que esse cara, que não tem pecado, sabe a vida que ele escolhe? A vida dos pobres. A vida simples de quem tem que trabalhar, de quem talvez não tenha muita coisa que comer. Jesus morava 2000 anos atrás lá na Judéia, na Galiléia, e com certeza ele não comia tão bem quanto nós aqui na Serra Gaúcha, no ano de 2013. Talvez Jesus não tinha a quantidade de comida que você tem na sua casa para ele comer. E ainda assim ele era perfeitamente feliz. É tão impressionante a pessoa de Jesus, que aí a gente começa a entender por que que esse homem prega e o mundo segue. A gente lê o relato dos evangelhos, a gente pensa assim, né? Tudo tão esquisito, né? E Jesus começou a pregar e de repente já tinha multidões sendo curadas e etc, etc. É porque é quem ele é. Ele fala com autoridade. Quando ele fala sobre o amor, ele tem autoridade porque ele ama todas as pessoas. É isso que é Jesus. Quando esse homem diz para o demônio, sai, não tem um que fica. Quando esse homem diz para a doença, sai, não tem uma que fica. Quando esse homem diz para quem morreu, levanta, ele levanta, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, é o Senhor do sábado. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 1, versos 1 a 15. Diante de tudo que a gente conversou, agora você vai ler o Evangelho com outros olhos. Entenda tudo isso que eu falei até agora e leia o Evangelho. Você vai ter outra visão do Evangelho. Marcos capítulo 1, versos 1 a 15. E a Bíblia vai nos dizer assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, traziam cinto de couro, se alimentava de gafanhotos e mel. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno nem de curvando-me desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado no Jordão. Logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti tenho prazer. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, se arrependam e creiam no Evangelho. Muda a nossa perspectiva quando a gente entende quem é Jesus. A vida de Cristo foi profetizada. Não só a profecia citada aqui em Marcos, a profecia de Isaías, mas muitas profecias. Durante 1000 anos, Israel cantou um salmo de Davi. E nesse salmo estava escrito assim: na minha sede me deram vinagre. 1000 anos antes de Cristo, Davi compôs o salmo. Quando esse homem está pendurado numa cruz, ele diz assim: tenho sede. O que ele recebe não é um gole de água. Na minha sede me deram vinagre. Jesus Cristo. João Batista prepara o seu caminho. Ele é batizado, mesmo sem ter pecado, para nos dar o exemplo. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus vence terríveis tentações. E ele prega o evangelho do reino: o tempo está cumprido. Se arrependam e creiam no evangelho. Se arrepender do pecado, seja ele o pecado pequenininho ou o maior pecado, seja ele qual for. Volta um pouquinho aí, Antigo Testamento, Salmo 146, versos 7 a 10. Eu falei para vocês que a vida de Cristo foi profetizada, ela foi cantada em Israel. O livro dos Salmos era um hinário do povo de Deus, e eles cantavam todos esses salmos, cada um nos seus dias corretos, etc. E o Salmo 146, a partir do verso 7, a Bíblia diz assim: Deus, né, que faz justiça aos oprimidos e dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta os encarcerados, abre os olhos dos cegos, levanta os abatidos, ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Nós estamos acostumados a pensar que esse tipo de ideia são só teorias, né? Coisas assim, sem sentido prático. O Senhor faz justiça na prática. O Senhor dá pão ao que tem fome. Jesus Cristo multiplicou pães para quem tinha fome, de forma sobrenatural. O Senhor liberta os cativos dos pecados, dos demônios desse mundo. O Senhor abre os olhos dos cegos. E aí o Evangelho de João vai dizer: quem jamais ouviu alguém que abriu os olhos de um cego de nascença? Jesus Cristo abriu. Jesus Cristo ama os justos, guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Ele reina para sempre. Ele é o Senhor do sábado. Uma das profecias mais radicais e importantes a respeito de Jesus, Isaías 53, e a Bíblia diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe por que Jesus andava sobre a terra curando doenças? Você é cego? Veja. Você é paralítico? Ande. Você tem problema? Seja curado. Você é leproso? Seja purificado. Sabe por que ele tinha autoridade para fazer isso? É porque ele estava disposto a carregar a cegueira, a ser um paralítico, a ser um leproso, para salvar os cegos, paralíticos e leprosos. É por isso que ele tem autoridade moral para dizer assim: seja livre, Não é porque ele está desrespeitando a lei de Deus, porque a lei de Deus dizia que quem pecou vai morrer, vai sofrer a maldição. É justo que seja assim. Quem planta, colhe. Não é justo isso? Jesus, para ele curar as doenças, os doentes, ele tem que oferecer uma justiça. Peraí, você vai tirar deles as consequências do pecado em nome do quê? Em nome de que eu pago o preço do pecado deles, mesmo sem ter culpa. Esse é o Senhor do sábado. É isso que ele faz por você. Ele pega todo o teu pecado, por completo, e carrega sobre si. E pelas pisaduras dele, pelas feridas dele, nós somos sarados. Pode passar. Volta lá para o Novo Testamento, João 19, estamos terminando. E agora eu quero mostrar para vocês o Senhor do sábado, na cruz. João 19, versos 28 e 30. Jesus está passando o pior momento possível. Ele está separado do Pai, ele carrega o peso do pecado. Tudo são trevas, tudo é dor, tudo escuro. E o verso 28 diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito, ou seja, morreu. O único que não merecia morrer, o Senhor do sábado. Mas a história de Jesus é a coisa mais linda do universo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Era madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então ela correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disseram-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro chegou primeiro. Abaixando-se, viu o lençol de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis, e o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, deixado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Ele morreu, é verdade, mas a história dele não termina aí. Ele é o Senhor da vida, e pelo que ele fez na cruz do Calvário, eu tenho autoridade para pregar o perdão dos seus pecados, porque é verdade, porque é o que ele fez por você. Você transgrediu o sábado na tua vida? Já mentiu? Já roubou? Já matou? Já adulterou? Ele carregou sobre si para ser o seu salvador, para não te jogar no inferno, para te fazer fiel e feliz, desde agora, mas acima de agora, para todo sempre, ainda que você morra, porque a Bíblia diz assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é Jesus. E a Bíblia diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É por isso que o diabo se esforça de noite para que você busque auxílio de Maria, de José, de João, do pastor Ezequiel, do padre tal, do Papa Francisco e sei lá mais de quem. O diabo se esforça de noite para que você busque outra fonte de perdão, outra fonte de salvação, porque não existe outra fonte. Não há outro nome debaixo deste sol pelo qual importa que a mensagem da salvação seja proclamada. Quero terminar falando um pouquinho do papel da lei na nossa salvação. Um tema importante: a gente está falando do Salvador, o Senhor do sábado. E gera toda essa questão se a gente precisa guardar o sábado para ser salvo. Uma questão complicada, mas eu vou resolver isso em poucos minutos com a Bíblia. A lei de Deus revela a vontade de Deus, Romanos 2,18. Quando Deus diz que Ele não quer que a gente minta, é porque é a vontade dEle. Ele quer pessoas verdadeiras, honestas, sinceras, que é muito melhor do que pessoas mentirosas. É a vontade dele. Por contraste, quando Deus revela a sua vontade, ele revela o pecado, que é o contrário do que Deus quer. Então, mentira, desonestidade, falsidade, é pecado. Romanos 3:20, 1 João 3:4. Pelo conhecimento da lei, vem o conhecimento do pecado. Ao ele mostrar o que ele quer, ele mostra que o contrário está errado. Então, o papel da lei é esse: mostrar a verdade de Deus, a vontade, e mostrar o que está errado. Depois, ninguém pode dizer que não tem pecado. Tá? 1 João 1, verso 10, Romanos 3, verso 9. Cada um da sua maneira tem pecado. Ninguém pode dizer, ah, eu não peco. Não, todos nós somos pecadores e pecamos. Diante disso, entra a mensagem do Evangelho: o Salvador nos redime do pecado. Romanos 3, verso 24. Pela redenção. Jesus, ele não passa um pano nas transgressões, ele carrega sobre si e redime. Ele não finge que nada aconteceu, ele sabe que aconteceu, pecado. Por isso que ele morre por nós. Depois, ele usa a lei de Deus para nos conduzir ao Salvador. Quando eu olho para a lei de Deus que me manda guardar o sábado, e eu trabalho, e eu trabalhei a minha vida inteira, eu nem sabia disso, essa lei me conduz à necessidade do Salvador. Senhor, existem coisas no meu coração que são pecado. Me perdoa, Pai, transforma a minha vida. Porque senão, qual que é o caminho disso? É a morte, morte eterna. E eu não quero, eu quero vida. Porque é o que Deus colocou no nosso coração, a gente quer vida. E então, o Salvador nos salva do pecado, através do perdão, da justificação. Efésios 1, verso 7. E aí, o que que Deus faz quando acontece tudo isso? Ele escreve a lei de Deus no nosso coração, nos termos da nova aliança. Hebreus 8, verso 10, Romanos 6, verso 1. Então, eu vou dar para vocês um exemplo que vai ficar bem claro através do exemplo do sábado e de tudo aquilo que eu acabei de falar. Olha só esse raciocínio. Deus nos deu o mandamento do sábado para o obedecermos. Desobedecer é pecado. Ele deu o mandamento porque é a vontade dele. Você pode desobedecer? Pode, você tem liberdade, mas é pecado, ponto final. Depois, todos nós que transgredimos o sábado, nem que tenha sido apenas uma vez em toda a vida, merecemos a morte, que somos pecadores. Pecou uma vez, é pecador. Mas Jesus morre a nossa morte e realiza a redenção em favor da nossa salvação. A gente merece a morte porque a gente pecou, transgrediu o sábado, mas ele vem e morre por nós e realiza a nossa redenção. A condenação do pecado através da lei nos conduz ao Salvador que nos perdoa. A gente olha, é realmente, Pai, eu errei diante da tua lei, me perdoa. E ele nos perdoa, não para nos permitir transgredir, mas para nos capacitar a guardarmos o sábado da lei de Deus de todo o nosso coração. Ele morre por nós, ele perdoa a gente, não tem problema nenhum, ele perdoa todo o pecado. Mas ele perdoa não é para permitir a gente continuar naquilo que é errado, transgredindo o sábado. Ele nos perdoa para nos transformar e a gente guarde o sábado. Eu dei esse exemplo, mas você pode colocar nesse exemplo qualquer pecado. Deus falou para não mentir, mentir é pecado. Todo mundo que mentiu merece a morte. Jesus morre pelos mentirosos e ele nos dá perdão, não para nos permitir mentir, mas para nos ajudar a sermos verdadeiros. Tá entendendo? É bem simples. Só que o mundo inteiro não entende isso. O mundo inteiro acha que Jesus morreu pelos mentirosos para que eles continuem mentindo. Jesus morreu por quem transgride o sábado para que eles continuem transgredindo o sábado. Que Jesus morreu por quem adora imagem de escultura para que continuem adorando imagem de escultura. Isso é mentira. Não foi para isso que Jesus morreu por você. Foi para transformar a tua vida. E eu dei alguns exemplos e talvez não tenha citado o teu pecado. Mas coloque o teu pecado nesse exemplo. O pastor Ezequiel vai colocar os pecados dele nesse exemplo. Três perguntinhas essa noite. Primeira delas: você que está aqui essa noite entendeu que nós só podemos ser salvos pelo Senhor do sábado e não porque guardamos o sábado? Isso é importante. A gente guarda a lei não é para ser salvo. Ah, eu vou guardar aqui o sábado para eu poder me salvar. Eu vou parar de mentir para ser salvo? Não. Eu vou parar de fazer essas coisas porque eu fui salvo. A ordem é inversa. Você não ganha a tua salvação guardando o sábado. Quem ganha a tua salvação é Jesus Cristo na cruz. Porque lá ele pagou o preço dos pecados que você teve. Outra coisa, você entendeu isso? Espero que fique bem claro. Outra pergunta. Você aceita Jesus Cristo, Senhor do sábado, como seu único e suficiente Salvador, se arrependendo do pecado e crendo no Evangelho? Você entendeu que você tem pecado? E que por uma coisa fútil que é o pecado, ele te cobra um preço caro, culpa diante de Deus, morte, condenação. Você se arrepende de ter trocado a fidelidade a Deus pelo pecado? Se arrepende, crê no Evangelho? E por fim, você aceita que Jesus veio te livrar do pecado e não da obrigação de guardar os mandamentos de Deus? Ele veio te perdoar, não te libertar da obrigação de guardar a lei. Não foi isso que ele veio aqui fazer. Se você aceita essas três mensagens, eu quero fazer um apelo muito especial para você, especial em primeiro lugar para aqueles que não são membros desta igreja. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé, se vocês aceitam essas mensagens, e de forma pessoal orassem a Deus, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, salvação e poder para obedecer a Ele. Que Deus transforme a vida de vocês, faça uma diferença na vida de vocês. Vocês têm essa oportunidade nesse momento. Não pense em vergonha, não pense que ninguém vai olhar para você, que ninguém vai julgar você. Nós aqui dentro dessa igreja somos todos pecadores. Eu já estou aqui em pé porque, Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe os meus pecados. Alguém de vocês, dos visitantes, aqueles que estão aqui, gostariam de falar isso para Deus essa noite? Sim ou não? Coloque-se em pé se você quer fazer isso. Não tenha medo. Louvado seja Deus por isso, irmão. Deus te abençoe muito. Louvado seja Deus, minha querida. Parabéns. Parabéns, irmão. Parabéns, querida. Deus abençoe. Deus te faça fiel e feliz. Todos vocês. Mais alguém? Os membros da igreja gostariam também de tomar a mesma decisão? De pedir a Deus, Senhor, me perdoa, me dá poder para ser diferente. Louvado seja Deus pela decisão de todos vocês. Você que me ouve pela internet, também tome as mesmas decisões, escreva para mim no e-mail. Vem, Senhor Jesus, @outlook.com.br. Escreve para mim, eu entendi que eu não sou salvo pelo sábado. Eu entendi que Jesus Cristo é o meu Salvador e eu me arrependo dos meus pecados. Escreva para mim que você aceita Jesus como seu Salvador, não para te permitir pecar, mas para te livrar do pecado. Nós vamos terminar essa mensagem em oração. Oremos. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelo Senhor do sábado, Pai. O Senhor que carregou sobre si todos os nossos pecados, não para nos permitir continuar em pecado, mas para transformar a nossa vida e escrever a Tua lei no nosso coração, Pai. Escreve a Tua lei no nosso coração. Tira de nós a mentira, o adultério, a malícia, a vaidade, a transgressão do sábado, a idolatria, a maldade, a falta de fé, a falta de amor, a mágoa, a tristeza, revolta, depressão. Tira de nós tudo isso e coloca o Teu amor, a Tua graça, a Tua paz, o Teu perdão, a Tua lei, a Tua vontade, Pai. Senhor do sábado, muda a nossa vida, transforma o nosso coração, e faz de nós pessoas fiéis e felizes acima do que nós temos sido, Pai. Abençoa os visitantes, Deus, que se colocaram em pé num ato muito corajoso, Pai. Abençoa aqueles também que não se colocaram, mas que o Senhor falou ao coração. E agora, Pai, todos nós estamos diante de Ti para Te pedir perdão e salvação eterna, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor nos alcance onde estamos. Prepare o dia do batismo, Pai, dos visitantes que estão aqui, porque quem crer e for batizado será salvo, e eles estão crendo na Tua palavra, Pai. Abençoa também nós que já tomamos a decisão do batismo, que o Senhor nos confirme a cada dia, e em tudo, faze-nos fiéis e felizes para a honra da Tua glória e da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem que pode mudar a sua vida.